Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Começou, cachorro, o Ricardo e a galera da Forquilha. O que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Um grande abraço pra vocês aí, alô, Marginho! Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não vai, eu quero. Bora, Eldezinho! Nunca tem! Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não vai. Eu quero dançar. É muita configuração. É que é muito moderno o negócio. Olha, a gente já tem também os copos personalizados aqui da empresa Pop. O meu amigo Mortadela. Também daqui a pouquinho ele pega os CDs aí e fica circulando no meio da galera. Pode crer. Alô, Mortadela! Dá uma chance, por favor. Breguinha, bregão, bregaço. Breguinha, bregão e bregaço. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Toca aquele bregaço, meu DJ. Água até doida. Dia 11 que nos aguarde, Palácio dos Mares. De um lado, Pop e Som tocando assim. E do outro, Cineral tocando saudade. Eu acho que eu vou partir esse coração de novo, viu? Era 7 horas e Jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria Jerecá. E não me deixava mais dormir. Imagine o maestro, o que ele vai fazer com ele? Vixe, vixe, vai. Christian Black, Black Stone, Alfiteua. E a GDK com tudo e mais um pouco aqui no Pop. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava Jereca. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de Jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria Jereca. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria Jereca. Paga! Magal, e vem lá do Berca Mercadinho Mateus, o mais econômico da cidade. E também abraço a toda a família TK aqui com a gente. Alô, família TK! Alô, meus patetas! Pregaço! Breguinha, bregão e bregaço! Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sim, desculpa, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero Pop é som. Minha baladeira Pop som. Uma libreira qualquer. Dançar esse prego com uma morena, faz dego, uma lorinha, essa prego. Não quero nem saber de você. Não quero uma song. Nem saber de você. Do anão. Não quero nem do mercado municipal de Ourei. Pra toda a galera aí do açougue do anão aqui com a gente no Pop. Aqui. Paredão Mega Noturna. É final de semana. Bené, Aquino, o Pedro. Fala. Bota uma. Vou estar fazendo a mídia. Moto, valeu, Lourinho. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é tá a minha baladeira. Por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, faz dego, uma lorinha, essa prega. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. De você. Não quero nem saber. Não quero. Não quero nem saber de você. Toca aquele bregaço, meu DJ. Que eu quero é dançar. Pop Som, nossa música aqui no Pop Som. Rádio. Fala, buga! Da equipe Urso! Rádio ouvi nossa música. Rádio ouvi. Os Anjinhos, de Cafetel, Luiz Carlos, Olavo. Os nossos bobinhos. Bora, Rogério, show! Júnior Pop! Sabe como é naquela noite? Alô, Emerson! A Tambaça daí com a gente, o Bisso Pop! Alô, Vitinho! Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Pra você, sabe? Alô, sereia! Sobre o brilho. Railson, da Sila, da TK. Minha sereia, a praia está tão deserta. Olha, gente, o Mortadela já está com os CDs ao vivo da festa de hoje. E também os copos personalizados. Você que está bebendo aí na boca da latinha, tem copo da empresa Pop aqui disponível pra galera, viu? Olha o desenho, nunca tem. Vai ganhar o troféu. É clima tropical, manchete. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Música. dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Entroncamento. Onde? Em uma passarela da BR-316. Lugar onde a gente se encontrou a primeira. Então libera, garoto! Libera, libera pra mim. O Marquinho Bazuca. Eu tô a... GDK rompendo fronteiras, alô GDK! Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim... aplica. Valor Romana, parceria com o Madison Paparazzo.com.br. Amanhã em Itauari. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? O maestro. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você. Ei, tá... maestro! Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. Ainda diz que é, mas assim. Aplica. Você quer dizer, dizendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Tony Edson, com ele, a saudade moderna. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. Sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Entroncamento. Nenhuma! Nenhuma passarela. Vamos, professor Paulo, Dizem... Thiago, Larissa, Yasmin, Rubia, gente... Paula, Larissa! A primeira vez. Libera, libera, libera, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. Melhor soldador, Jorei daqui com a gente. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas... DJ Ronald já tá na briga. E o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Bora, Ronald! Acelera mais um pouquinho, acelera mais um pouquinho, acelera mais um pouquinho, com a gente também, um dos mais conceituados do estado. Um grande abraço pra você, um dos grandes promotores também da região. Obrigado, viu, Ronald? Os anjinhos Luiz Carlos e também o Sil, aqui com a gente no Pop. Meu amor, Pop Som. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua amor. Volte pra mim. Pato! Chega aí, Pato! Você aqui, meu grande amor. Bora, bora, bora, bora, bora, meu pop! Bora, meu pop! Um, dois, três! Super pop! Produção aqui atrás, rapidola. Produção no Pop Som. Alô, Rui. O som do sucesso. Quem vai querer a minha periquita, minha periquita, minha periquita? Quem vai querer a minha periquita, minha periquita, minha... Jackson da TK. Uma águia passou pelo meu quintal. Um grito muito forte querendo namorar. A gente, viu, Ronald? Valeu, Kelly! Já há muito tempo eu tô doida pra... Bora ver! Sou duas semanas e essa... Aí o São Paulo, ATK! Eu ouvi o grito dela por aqui, e agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha... Bora, bora, bora, bora! Os mascarados! Onda VIP! Sem mancada. Valeu, meu brother. Ele de novo. Lá vem, lá vem. Logo mais tem o sino de Itauari, galera. Lá vem ele de novo. E quem toca, quem toca? Pop Som. Vem ele de novo. Marrapa. Pop Som. Deixa esse homem lá em casa. O Águia da Amazônia. Vai levar é porra. Nosso amigo Cleison na área. Danilson, Henrique, Atitude. Vinícius, Atitude. Cadê? Cadê o combo? Eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só. Olha, galera, meu amigo Ronald, já avisando pra todo mundo: dia 3, domingão, tem o aniversário dele com o Búfalo do Marajó, lá no campo do Cearazinho. Daqui a pouquinho ele mesmo vai fazer um convite pra galera aqui no Pop, tá legal? Carrego comigo. Dia 3, hein? Que você deixou seu nome e meu peito. Som. Com DJs Elis e Juninho Davidson. No Super Pop vou. É o Águia de Fogo. Esse é o som que contagia. Som, como tudo começou. Perdeu uma chave aí. A acho que é de porta de casa, alguma coisa assim do portão. Foi encontrado, está aqui com a gente no Águia, viu? Uma chave. Mega Príncipe Negro. Pop Som. Pop Som. Você está no melhor. Pop Som, o Arrasta Povão. Meu amigo DJ Ronald! Grande parceiro aí desde muito tempo, tá aqui com a gente. E ele vai fazer um convite especial pra nossa galera, sua galera, na verdade, aqui de Orem, né, Ronald? Chega beleza. Aí, meu parceiro! Opa, Davidson! Tamo junto hoje aqui no Águia da Amazônia! Assim como tivemos no Búfalo, hoje estamos aqui apreciando o trabalho do Davidson, que... sem dúvida nenhuma, tem um prestígio e a gente tira o chapéu pra esse cara que arrebenta em todas as aparelhagens que ele vem compondo. E hoje eu quero dizer o seguinte, gente, domingo é a festa do meu aniversário e eu quero convidar vocês que a gente vai estar fazendo uma festa linda lá no campo do Cearazinho, aqui próximo, 6 quilômetros aqui perto, tá certo? E quem toca por lá? É o Badalação, é o Búfalo do Marajó. E eu não poderia deixar de abraçar meu amigo Sidney Eletrosat, o Bujão dos Bombinhos, meu compadre Capetinha, da Moveirinha Garidas, toda rapaz, meu amigo Emerson, que vai estar dando um liquidificador para aquelas meninas que dançarem o funk lá no Animal, domingo. Fala, Mônica, você também tá por aqui. Meu amigo Marlon, sabe que nós, viu? Hoje deu errado, mas nós vamos aqui, ó. Esse aqui é o Pop, é o Águia, é da Amazônia, é o Maestro detonando, papai. Valeu, meu parceiro Ronald. Tamo junto, garoto, garoto, aqui no Pop. Os empresários Olavo e Luiz Carlos também estão aqui no Pop. Obrigado, hein? Tome ele, tome. Tome. Alô, Bujão! Tome ele, tome. Tome ele, tome. Tá aqui com a gente. Vira safadinha, vai. Vira safadinha, vai. Vira safadinha, vai. Vira safadinha. Tome ele, tome. Tome ele, tome. Tome ele, tome. Tome ele, tome. Vira safadinha, vai. Vira safadinha, vai. Vira safadinha, vai. Vira safadinha. Mordo teu pescoço, beijo tua boquinha. Aqui, Pop Som. O Águia da Amazônia chegou. Papada na rachada, tá gostoso, neguinho. Agora toma na bundinha. É, tu já pegou. Papada na rachada, tá gostoso, neguinho. Agora toma na bundinha. É. Rosiel do Paredão, Rosiel Salge. Também está na área aqui com a gente. Obrigado, Rosiel. Bundinha, tu já pegou. Papada na rachada, tá gostoso, neguinho. Agora toma na bundinha. Cabeça do Gordi. Te peço teu perdão, não me diga não. Eu só quero teu carinho, teu amor, teu coração. Se te peço, por favor, não me diga não. Eu só quero teu carinho, teu amor, minha paixão. Tudo porque eu sou maluquinha por você. Tudo porque eu sou taradinha. festa da virada, tá chegando aí o novo Super Águia. O DJ Billy, é isso? DJ Ronald. O Herácio também. Na Vila Tupinambá, meu irmão, vai ser bom demais. É do nosso amigo Zezinho Orim, meu irmão. Cansei de esperar, te chamo pra dançar. Te dou de uma beijoca, você vai ter que me amar. Te conduzo no embalo, Peter som de Curuçá. O rebetão com DJ King e DJ Márcio é comandar. Tudo porque eu sou maluquinha por você. Tudo porque eu sou taradinha. Tudo porque eu sou maluquinha por você. Tudo porque eu sou taradinha. Eu só quero curtir com o rebetão. Peter som de Curuçá, o dono do meu coração. Eu só quero curtir com o rebetão. Edson Ribeiro registrando tudo, site edsonpaparazzo.com.br. Valeu, Edson. Logo mais então, Ari. Quando é Mateuzinho da Reforçada, obrigado, hein? Me abrace forte, não diga que eu fui. De joelhos peço fim. Beto Bala e a família, os Patetas de Orã. Quero tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Maestro Davidson. Davidson. Luizinho da família, meu